bar, FG. Conspiração de rua, chegando na humildade, mandando um papo reto, uma ideia consciente pra você que tá aí do outro lado, prestando bagulho da hora, original, rap nacional, considerado pela elite, véi. Só de marginal, pode crer. A banca aqui é de cães loucos, pode crer. Mano, cê é baixa, preto mais RDR. Pode crer, efeito sonoro da produção, pode crer. Só maluco, véi, na humildade, pode crer. Com grana, sem grana, a gente tá no bagulho. É isso aí, véi, você que tá na periferia se matando, não se iluda. Troque o cano, sua estupidez pelo livro. Quem falou, MM bom, conspiração de rua, é Piauí. É nóis, invadindo o Brasilzão e o mundão e afora. Fora, fora, é nóis. Aê! FG, mandando um alô pras quebradas. Ha, minha quebrada sagrada. São Pedro, Prainha, Mangueirão, Esporão de Arraia. Vários chegados. Ha, Vila Confiança, Vila da Paz. Onde tem um preto mais. É isso aí, maluco. Se liga na ideia. A gente tá aqui pra fazer bonito e não pra causar comédia. Valeu, ha, um salve. Pá. É isso aí, galera. Aqui é Mano Sebastião, da banda Zona de Ataque. Junto com Conspiração de Rua. Um grande abraço pras quebradas vizinhas da Zona Norte, Zona Leste, Oeste, a todas as quebradas vizinhas, aos irmãos da periferia, aos caras que são explorados em geral nas ruas. Um grande abraço, é isso aí, firmou na correria, 2002, toda a galera em frente. MH2O organizado Piauí. Eu tô chegando devagar, devagar pra não assustar. Sou lá do Parque Piauí e o meu vulgo eu vou falar. Eu sou os cabras da peste, da zona do Nordeste, da banca RDR, uma mensagem eu vou mandar. É isso aí, irmão, colando com conspiração de rua, pra fazer uma coisa diferente, pra fazer um Piauí melhor e junto com os manos das outras quebradas. Vila Santa Cruz, quilômetro 7, Custódia, em todos esses lugares a gente tem manos que estão colando. Um alô pra vocês, fé e paz. É isso que eu desejo pra todo mundo. Falou, irmão. Quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu vulgo é chefão da banda do Ceará. É isso aí, galera, meu salve vai pra toda a galera do movimento de rua. Agradecer os caras do Conspiração de Rua. E é isso aí, o meu alô vai pro maior revolucionário do mundo, o cara lá de cima.